na África existe um povo carente de amor. Precisamos unir nossas forças, levantar um grande clamor. O povo está perecendo de fome e de dor. Vamos levar a eles Jesus Cristo, nosso Salvador. Vamos levar a eles Jesus Cristo, nosso Salvador. Jovens, missionários em ação, marchai com destino à missão. Jovens, missionários em ação, unidos ajudaremos nossos irmãos. Unidos ajudaremos nossos irmãos. Jesus Cristo é vitorioso, e com sua espada de poder dissipa todas as trevas e ordena o evangelho de poder. Dissipa todas as trevas e ordena o crente a vencer. Jovens, missionários em ação, destino à missão. Jovens, missionários em ação, unidos ajudaremos nossos irmãos. Unidos ajudaremos nossos irmãos. O galardão está com Deus, quem trabalhar. O tempo está passando, é hora de despertar. Jesus Cristo está voltando, o que tu tens para apresentar? As almas estão perecendo, sem a Cristo poder aceitar. As almas estão perecendo, sem a Cristo poder aceitar.